Ei rapaz, pisamos de uma vez nesse terreno. Esse mesmo, ó, que tá lotado de guerreiro. E cê sabe, né? Ninguém aqui é traiçoeiro. Ninguém canta por dinheiro. Aqui ninguém é forrozeiro. Todos odeiam pagodeiro, fofoqueiro. O governo, os grileiros, os banqueiros. Tem de poeta, gênio, guerrilheiro, bagunceiro. Tem careta, maconheiro. Eba, tamo no meio. Em busca do sol, pois ele nasceu pra todos. Mas descansar na sombra é privilégio pra poucos. Pra ver se as limitações, os obstáculos, as barreiras. É preciso suor, ser claro em suas letras. Dedicação no espetáculo, não se iludir com os contratos. Não ser lacrado, engarrafado e ser posto no mercado. Industrializado, comprado, fica mais um acumulado. Empilhado nas prateleiras do comércio. Fonográfico é bárbaro, rap é sagrado. Playboy corre dele como da cruz corre o diabo. Mas anda dizendo por aí que tá cantando hip hop, curte só o pancadão, Joe. Sente um choque. O hip hop não é música, é cultura. DJzinho de merda vai se formar na leitura. Por favor, abra as cortinas que agora chegou minha hora. Por um tempo estivemos fora, longe dos Coca-Cola. Na presença da justiça, Caege surge da cinza. Deixo os aplausos pra vocês, os cantadores. Segue a rima, roda gigante da vida me inspira. Assim eu coloco na mira os impostores, os cantores. Se destila veneno com a língua, me coloco a expressar. Por poemas voar, amar me leva a acreditar que tudo isso vai mudar. Bate, bate, coração, me enche de inspiração. A boa rima, a canção, afasta a solidão. Bate, bate, coração, me enche de emoção. Nesse parque de diversão, os rimador tão perdidão. Bate, bate, coração, me enche de inspiração. A boa rima, a canção, afasta a solidão. Bate, bate, coração, me enche de emoção. Nesse parque de diversão, os rimador tão perdidão. Parece até palhaçada, andam brincando com a minha cara. O tiro ao alvo não é de rolha, é de bala prateada. Não é pra ganhar ursinho, prêmio de consolação. É pra acertar o coração, derrubar irmão. Ver poça de sangue no chão, condecorar um malandrão. Então firmão, irmão, e o rap tá contribuindo com isso. Vai formando mais bandido, não trava o gatilho. O inimigo é homicídio, genocídio. Vem pelo incentivo do rapper destemido. O gangster, cê sabe, né? Aquele que tá envolvido. Tô cansado de ver o rap matando inocentes. Preste atenção, minha gente. Em quem são os delinquentes? Algodão doce não é doce, é pra limpar os ferimentos. Nesse carrossel não tem cavalinho, sim, tem jumentos. Faz favor, entra aí, vamos andar na montanha russa. Aqueles barracos vão sair, promessa de candidatura. Vida dura que me leva a uma saga interminável. Que nem sonhando, penso em desistir, não me acovardo. Rapaziada que demonstra boa intenção, mas tá cheio no inferno, só curtindo no batidão que os levou foi a maldição. Gangster da canção, que como kamikaze matou o seu lado bom. Bate, bate, coração, se chorar não é homem não. Mas calma aí, quem soltou esse chavão? Caege vem dos becos como quem não quer nada. Abraça os inimigos e depois os desmascara. Quem viu, quem ouviu, que na neblina sumiu. Corre, corre, é a civil, chora quem que te pariu. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Rap, ha! É coisa pra homem, mas eu vi um desses homens na foto de tanguinha, rebolando até o chão, de calcinha apertadinha. E no discurso era contundente, verdadeiro consigo mesmo. Cadê o gladiador que batia dentro do seu peito? E no barco dos piratas que eu vejo são meus CDs pirata. Mas tudo bem, tá liberada, desde que seja usada pra manter informada a nossa molecada que está dividida em dois mundos, a nossa pátria. Muito obrigado. Bate, bate, coração, me enche de inspiração. A boa rima, a canção, afasta a solidão. Bate, bate, coração, me enche de emoção. Nesse parque de diversão, os rimador tão perdidão. Bate, bate, coração, me enche de inspiração. A boa rima, a canção, afasta a solidão. Bate, bate, coração, me enche de emoção. Nesse parque de diversão, os rimador tão perdidão.